de voo 340, após 2000 pés está autorizado. A curva à direita na proa de Ledo, após Ledo, o senhor voa Bidelis. Livre ascensão até o 340, 2000 pés, comando à direita, Ledo Bidelis, Webjet 9731. Positivo, pode seguir com o Mike Foxtrot Serra e aguardar, tá ligado? Positivo, a Baita 9660, tá livre seguir o Mike Foxtrot Serra. Assim que mesmo ingressar e taxiar via pista, o senhor efetua o cruzamento e chama no ponto de espera na Lima. Boa noite, voo no 273, ponto de espera pronto. 273, boa noite, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 080 graus, 109. Fala 5-0, voo 1-2-7. Obrigado, eu ingresso táxi via pista, informe alinhado e pronto, Mike Fox. Efetua o cruzamento, chama na Lima. .072 informa as condições do campo, chuva moderada, 800 pés de visibilidade, correção, 800 pés de teto, 2000 de visibilidade. Gente, as condições agradece, 9072. Mike Fox Trot, Serra Livre, decolagem pista 35, vento 090 graus, 089. Livre decolagem 35, Mike Fox Trot. Voo no 273, decolado às 4h30, controle 199, décima 8, bom voo. Controle 398, graças, boa noite. Voo Salvador, boa noite, voo no 273, decolado no pé Cidadael. Voo no 273, está sob contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado curva à direita, proa de Dael, após Dael, voa Leda Bridge. Ciente, após 2 mil pés, vou da El, Leda Bridge, voo 273. Foxtrot Serra, decolado às 47, controle 119, décima 8, bom voo. Obrigado, Foxtrot Serra. Controle Salvador, Papa Tango, mais Foxtrot Serra. Foxtrot Serra está sob contato, radar subindo ao 090, saída Conde. Foxtrot Serra. Alfa-Lanche, Chanel 6259, puxa para cancelamento, posição 1. Autorizado sanitário, Chanel 6259. Chama táxi, 6259. Restrita a nível de voos 340. Restrita 340, 1, 273. Jet 9731, chama Recife no 251, alternando 133, decimal 25. Recife 1251, alternando 133, 25, FJ 9731. Informação Vista, Visação Guarulhos, 370. A gente vai pro Ed Conde. Direto Conde, volta Serra. Eu permito que 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Victor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5442 no transponto. 360 aprovado, 0. Decola da 10, curva direita da El, Leda, após voo direto Bidev. 198 controle, 442 no transponto. Despejamento correto, sendo pronto para o despejamento, confirmando portão 05. Ativo. Sim. Agora. T72, desce para 2000, está livre da restrição em PLO, ajustado 10014. Está livre final ILS, destino 0 de Salvador, reporte estabilizado. Desce para 2000. E chamarei estabilizado no ILS da 10, o gol 9072. Zero, decolada 50, controle 119, decimal 8, bom voo. Pianço, Vandas, 9B60. Olimpota, Vandas, vai ter 9B60. Vai ter 9660, está sob contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 050, sai de Conde. Conde do 050, 9B60. E Alfa Tango, nenhum tráfego conhecido é reportado, seu setor tem frequência livre. Salve Salvador, muito boa tarde, UTA 3197, formação Victor. São 3197, informação agora X-Rei, Galeão 360, copia. Pronto, para a cota, UTA 3197. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Victor, quando intercepta a 9857, segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5450 no transponto. Autorizado 360 para Galeão, decolando a 10, primeira curva direita da El, Leda, e após Bidev, interceptando a UP 9857. 198-5450, da 3197. Protegimento correto, sendo pronto para o selecionamento, então 3197. Chora. Falou, Salvador, Chanel 6259, pro táxi, PB 124, autonomia 4h30, alternando Galeão. O Chanel 6259, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste 10014, bom voo. Teve táxi, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 262, obrigado, até a volta. 6254, 6259, corrija. 22, está agora 2 milhas do externo, cheque trem, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, até sair, senhorita. É. 1273, chama Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 251, 133, 25, com 1273. Salvador, muito boa noite, seu Gol 9072, câmbio. 9072, boa noite, continua a aproximação, reporte visual na pista, vento 100 graus, 612 nós, ajuste 10 no 4, pista, chuva leve agora sobre o campo, pista molhada. Dentro das condições, chamarei avistando o Gol 9072. Dois avistado, 100 graus, 619, livre pouso, pista 10. Sim, livre pouso, 9072. Salvador, boa noite, né? 6259, ponte pera no zero, pronto, visual com o bom no final. 6259, após a passagem do tráfego no final, ali mantém 10. Autorizado pelo táxi, Gol 9947. Deve chamar táxi, Gol 9947. Para informação de tráfego, tem tráfego no sentido oposto, afastado 45 milhas no nível 105, um Papa Alfa 28. Paciente, mais Foto da Serra. Solo 57, 121, decimal 9. 9, Gol 9072. Solo Salvador, Gol 9072. Gol 9072, boa noite. Táxi B, Alfa, reportando seu táxi 3 Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette para ingresso, Gol 9072. Decolagem 090 graus, 4 mais, Oxenã 6259. Decolagem, Oxenã 6259. Salvador, boa tarde, tá passando, vamos ver até agora. Romeu, Hotel Oscar Salvador, opera na 119, decimal 8. Romeu, Hotel Oscar, mantenha-se em condições visuais no nível de voo 105, informo que Salvador opera instrumento, visibilidade de 800 pés, correção, teto de 800 pés, visibilidade de 2 mil metros, chuva moderada sobre o campo, confirme se sua tripulação e aeronave são homologados em instrumento. Gente, reporte no ideal de descida para a modificação das regras do Romeu até o Oscar. Romeu até Oscar, somente para informação de tráfego, temos uma aeronave no sentido oposto, afastado 30 milhas, no nível de voo 090, o Embraer 110. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6259. Chanel 6259, muito boa noite, está sob contato radar, subindo ao 360, após 2000 pés, curva direita para o Adileda, após Leda, voa B10. Ok, após 2000, direto Leda, Leda B10, 6259. Táxi autorizado via pátio principal, Índia Alfa, até o ponto que espera pistão no zero, ponto que espera torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 14, bom voo. Índia Alfa, pistão no zero, chama 6, obrigado, bom dia. Ingressa via Juliette para o 03. Gente, está livre, ingressa na Juliette para o 03, gol 9073. Próximo, 940, autorizado, ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 4 nós. A linha de escola, Goro 940. Paulo Salvador, está 3197, estamos com 144 a bordo, autonomia 0400, entrando Guarulhos, pronto para o ataque. Tá, Latam 3197, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 14, bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 186, 10014, no ajuste, está 3197, obrigado, bom trabalho. Me chamando a torre. Decolada 04, controle 19, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa. 1964, decola seu piloto. 1940, está sob contato radar na decolagem, suba ao 360, após 2000, curva direita pro Adileda, após Leda BDF, com 1940. Ok, desculpa, é 1940 mesmo. Então, após 2000, Leda BDF, obrigado, subiu 360, 940. Leotel Oscar, aguarda somente superar o tráfego informado anteriormente para iniciar a descida, mantendo-se em condições visuais. Quando mais próximo, assim que modificar, receberá a vetoração para final ILS Capixeruna 0. Gente, o Romeu, até o Oscar. Gente, eu estou aguardando ter separação regulamentar com o tráfego, que seria de 5 milhas, o Romeu até o Oscar. Oscar, agora sim tem separação regulamentar, descendo para 3 mil pés, ajustado 10014. Romeu até o Oscar, correção, desce para o 035. Descendo para o 035, Romeu até o Oscar, ajuste 10014. Oceaner 6259, chama Recife, 1251, alternando no 3325. Chama Recife, 1251, 13325. Boa noite, 6259. 197, decolado 08, controle 119, decimal 8, bom voo. Motor 198, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, 3197, decolou o perfil da Elleda. 3197, está sob contato radar, subindo a nível de voo 360, após 2000 pés, curva direita pro de Dael, após Dael, Leda Bidev. Após 2000, direto Dael, Leda Bidev, está 3197. Mike Fox Serra está afastado de 61 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. 120, Aracaju, Mike Fox Serra. Livre da restrição à frente, livre ILS, reporte estabilizado, ajuste 1014. Autorizado ILS, ajuste no 0, no 4, no 776. Chama Recife, frequência na 251, alternando na 3325. 251, 3325, alterna. Bora lá, 40, obrigado, bom trabalho, boa noite. O meu Golf Vitor, a senha transponda 0222, modo normal. Sendo identificação, chegada Mari, descendo ao 060. Mari 060, bom, 824. Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 080. Vitor, seu limite é radial 315 de Salvador, é próximo ideal de descida. Limite radial 315, contrato de descida, 884, redução 2509. 2509, 2509, 884.